Doutor Salvador, azul 9068, final ILS, estabilizado. Azul 9068, boa noite. Agir altímetro na 093. Pouso autorizado, pista na 0, vento no 20 graus, 06, 12 nós. Livre pouso 9068. Plano 3520.4. Abrindo. Autorizado para o aeroporto João Pessoa, via Pesoluna 7 até Recife, após direto. Decolagem pista corrigindo, nível de voo 350. Decola pista 1-0, primeira curva esquerda, subida Pouca, transição Aracaju. Aciona o transponder 5-4-7, controle 1-2-0-8. Autorizado 350 para João Pessoa, decolada 10, curva esquerda, saída Pouca, Aracaju, Pesoluna 1-7, Recife. O transponder 5-4-7, controle 1-2-0-8, estamos com gate 10, tá? 3-5-2-0, chamará para o busco para mim. Correto, chame pronto, 9068 no solo 5 ao 05, táxi autorizado via Alfa e Juliette, portão 04. Azul 9068 autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 4. 2224, Salvador, boa noite, passaria 2224. Passaria 2224, tráfego avistado, pista na 0, pouso autorizado, vento 120 graus, 062 a nós. Ajuste na 012. E vem pouso na 10, 2224. Direcionar chame táxi 3520. Direcionar chame táxi 3520. Semanal, tá. Passaria 2224 no solo Zuno 6, corrigindo. Livre, próxima à direita, na Eco, táxi via Alfa Juliette, portão 12. Alfa Juliette, portão 12, 2224, obrigado. Corrigindo a remota 12, passaria. Remota 12. Estabilizado, igual 0074. 0074 avistado, pistão 0, pouso autorizado, vento 120 graus, 062 a nós. Epa. Táxi Sultan 3520 com 146 a bordo, 2 horas 16, Maceió. Liga até o ponto de espera via Pátio Índia, chame pronto, para decolagem então é 3520. Pátio Índia, chama na pronta, tá? Passarei 2224 ao solo voltando. 224. Observe a voz da TAM, dê passagem ao mesmo e depois siga a Juliette. A passagem ao voz da TAM, depois prossegue, 224. Agora 074 no solo, Zuno 9, livre na Foxtrot, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 1-1. Via Foxtrot, Alfa Juliette para o 11-9074. Torre Alta 3520 está pronto no ponto de espera, se aproximar do ponto de espera. Alta 3520 autorizado a alinhar e manter a pistola 0. Alinha e mantém, Alta. TAM 3520 autorizado alinhar e decolar, o vento no 20 graus, 062 a nós. Autorizado alinhar e ingresso e decolagem da 10 TAM 3520, confirma o vento só. Vento 130 graus, 062 a nós. Graças, tá. Tina. Victor Oscar, Uno, transição mótiva. Positivo. Então, ótimo. Eu vou com 9173. Decolado aos 22, chame controle Salvador 20, decima 8, voo. 208, voa. Voo 1173, pronto, cobre. Pois sim, tranco para 4. Autorizado para o aeroporto de Guarulhos, via Pesulo 10 até Tango Bravo Eco. Nível de voo 360, decola pista 10, primeira curva direita, Sanvo 1, transição Motiva. 5427, transponder, controle 120, decima 8. Localizar 360 Guarulhos, na posição do 10, Tango Bravo Eco, com primeira curva à direita decolando a 10, a transição atmosférica. Transponda 5427, 1208, controle de saída, chamarei para puxe e acionamento. Vou no 173. Vou no 173, está correto, está no parte 3, a posição 2 ou 1000, confio? Afirmo. Sente. Azul 9069, boa noite. Autorizado Campinas, nível 340. Decola da 10 com primeira curva à direita. Na saída Salvo, Uno, Leta Monte. Peso 10 é a primeira aerovia, pode conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5444, controle 1, 20.8. Azul 9069, protegimento correto, reporte pronto para o feedback e acionamento. Agora, qual foi o número de informação eco? Passarela 2228, informação eco, confere. Autorizado Vitória da Conquista, nível 180, decola da 10 com a primeira curva à direita. Na saída Arbor 1, transição Elefa. Após Elefa, Oplor e conforme rota. Transponder 5420, controle em 1, 20.8. Para o passarelo 2228. Passarelo 2228, protegimento correto, aporte pronto para o feedback acionamento. Passarelo 2228. Tá, pushback é zona lenta, vou 1973, zona remota. Tá na parte 3, 2 Romeu. 1973, autorizado, pushback é zona remota, tá? Pode tirar a bateria. Logo 1173, no PAC 3, para o táxi, 180 a bordo, autonomia de 4 horas e 10 minutos, Alter Magalhães. 1173, táxi autorizado via pátio 3, pátio 1, taxiway Índia, chame pronto, ponto de espera. PAC 3, pátio 1, Índia, chame ali no ponto de espera. Gol 1173. Salvador, bom dia, eu vou na 561, por sua informação, é? Esse mesmo autorização, Galeão. Luna 561, autorizado Galeão. Nível de voo 360, via Pesolulo 44, até Porto Seguro, após novembro 857, Monsu. Decolagem prista 190, primeira direita, salvo 1, transição Dóculo. 5445, transponde a controle 120, vem para 8. Bloqueado, autorizado 360 para o galeão, rota do plano, atrasando 44, segura o plano 98, 7, é pouco. Escola 90, primeira curva à direita, tampo 1, toco. 5 passos, passa a situação. Onde era 120, vem para 8, controle, bom. 61. 1561, correto, portão 10, 9, chame pronto. Paramos pronto, é o gráfico. Usado a linha de colapso 1-0, vento 1-4-0 graus, 0-5 nós, gol 1-1-7-3, ajuste 1-0-1-2. Autorizado a linha e decolada 1-0, gol 1-1-7-3. Passarendo 2228 para posicionamento. Livre acionamento. Chame pronto, táxi, passarendo 2228. Livre acionamento, 2228. Gol 1173, decolar 247, chame Renata, 1120, bom voo. 208, gol 1173, boa noite. copia, Golf, informe. 9FM, prossiga, Golf, informe. O Golf informe, já pede autorização de reboque no pátio 3. Posição 2, Lima, para o pátio gate 8. Autorizado até a saída do pátio 3, chame para seguir até o portão 8. Golf, informe. Ok, senhor, obrigado. Taxi Pataria 2222 com 65 PLB, 5 horas alterando Salvador. Passaria autorizar táxi via Pati 1 e táxi Índia, chame pronto, ponto de pedra. Táxi via Pati 1 Índia, na chamada pronta, 222. O passaria 2228, autorizado ali em decolagem imediato, pistola a zero, vento no 20 graus, 062 a nós. Em decolagem 2228. Passou a voz da TAM, final de 7 milhas. Entendi. Torre Salvador, está 3896. Está 3896, boa noite. Tráfego avistado, 1012, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. A TR da Passarela iniciando 990. 96. 38 no meia, pouso autorizado no zero, uma centena com meia dúzia. Ele pôs não no zero, tá? 38 no meia. Passaria 2228, decolado 254, chame o controle Salvador no 20.8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Acionamento, voo 561, no posição 9. Voo 561, portão 9, livre, acionamento, chame táxi. Salvador, azul 9069, pronto, feedback acionamento, posição 4. Azul 9069, portão 4, pronto, táxi. Autorizado, chama táxi, azul 9069. Entre os outros meia, solo 57, livre à direita, taxi Foxtrot, táxi via Alfa, chame antes Juliette. Foxtrot Alfa, chama antes da Juliette, da 38 no meia. Solo Salvador, Golf informe Índia, aguarda autorização para ingressar na parte principal. Gente. Próxima Juliette, da 38 no meia. Da 38 no meia, mantente da Juliette, portão 10. Vai aguardar o táxi no 37 da Gol no final do pátio. Sim, só tem antes de Juliette, tá 13 no meio. Tô 9, Arthur 60, correção, 9069, pronto, táxi com 74, 4 horas e 20, São José do Rio Preto. Azul 9069, táxi à direita via Índia. Autorizado alinhar e manter, pista 10, chame pronto decolagem. Azul 9069, autorizado táxi à direita Índia, alinhar e manter pista 10. Para o táxi, voo no 561, nós temos 181 na bordo, 3 horas e 26, alternando Campinas. Voo